5207, desça para 3 no PES, ajuste 1909. 3000, mantendo a proa 4207. Sul 4207 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 145, repórter estabilizado, desça para 2000 pés. 145, descendo para 2000 pés, reportagem estabilizada, 4207. Usa para 1809, azul 4207. Reduzindo para 1809. Localizador, visual 40, chinês 62, 50. 7250, complete a aproximação final, chama em torre, 1 da noite, decimal 6. Muito bem, obrigado, senhor. Romeu Charlie, bilhete Vitor Charlie, chama o centro Recife, 128.8, alternativa 126.0. 128.8, alternativa 126.0, para falar meu bilhete Vitor Charlie, muito obrigado e tenha um bom dia. Bom dia. Torres, Salvador, Xané 6250, vai passar o Índia Serra, baixado e checado para 10. Chama 250, a frequência da torre é 118.6. 18.6, eu tô modulando dela, não? Negativo, eu tô modulando com controle, Salvador. Obrigado, senhora. Receptando o curso azul 4207. 4207, complete, aguarde transferência para a torre. Negativo. Livre pouso, vento de 100 graus com 12 nós. Pouso autorizado, pista no zero, Xenemia 250. Azul 4207, chame a torre 118, decimal 6. 86, obrigado, Tio. Bom dia. Bom dia. Torre de São Salvador, bom dia, azul 4207. Bom dia, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. 07. Uno 397, chama o centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 133, 25, 1397. Xené 6250, solo aos 37, libera a direita, chame solo 21, decimal 9. 39. Salvador, Xadé 6250. Xadé 6250, táxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 6250. Confirme chamando a torre de controle. Papai Uniforme, Alfa Mike Juliette, prossiga. Aqui é a coberta, quando São José, é posto pronto para descida. Ok, sente na frequência do controle, ok? Chame o controle em a frequência 120.8. Para o controle. Papa Uniforme Alfa Mike Juliette, prossiga. Papa Uniforme Alfa Mike Juliette, ao controle Salvador. Juliette, confirma o 4 que se encontra e pista cola. Juliette, eu confirmo intenção do voo. Solo aos 4 anos, chame solo 21 decimal 9. 21947, obrigado. Aqui é o Juliette, aciona 0121. Uno meu pés, prossegue, pista no 7 com direito, corredor axé, controle 120.8, aciona 0121 com o que se foi anteriormente. Estou de jeito mesmo, Mike Juliette. Ah, 1407, taxi Alfa, Juliette, montão 01. Bom dia, cruzou o canal Alfa. Paulo Salvador, azul, com a 207 na Alfa. Livre, livre acionar, chame táxi, Mike e Juliette. 207. Do 1260, sua indicação, chegada Mari, desce ao 050. 050, gol no 260, pode voar, tá? 1260, está autorizado, voar, tá? Pode estar, gol no 260. Delta 510, ajuste na 1018, é posse travessa de Iguaçu. Gente, Mike Eco Delta, chame torre 18, decimal 6. Delta, chame autorizado com a esquerda, cruzar final do 1-0, chame girando base pela 1-7 pela direita. Tomarei base da 1-7 pela direita. Prossiga. Cruzar 17, Zulu. Tome Alfa Mike Juliette, prossiga. Tome na intercessão para ingresso, Mike Eco Juliette. Alfa Mike Juliette, prossiga para o controle. Gol no 983, pushback acionamento no 5. Gol 983, autorizado pushback acionamento. Ainda entendi, confirma? Autorizado pushback acionamento, portátil, gol 93. Repete lá. Acaju estimado para o pouso. Anima Papa Mike, aguarda. Papa Uniforme Alfa Mike Juliette, forma estimado para o pouso e estimado para ingresso na terminal. É que Mike na Lima chame só 219, Zulu. Gente, Papa Uniforme Alfa Mike Juliette, estimado é 1400. Para acionamento de táxi. Autorizado, acionamento é porta para o táxi. 5-5-9. Caratu, prosseguindo para o grupo Zulu, Costa Azul. Tente, Leva Mike Forma, doutor Zabó. 01 a bordo, acionado 2225, se possível pro direction. Autorizado, direto Costa Azul, confirma, doutor Zabó. 01 na bordo. Meia 1-4-0 Recife 350, via Perusque 58. Decola pista no 0, curva esquerda, sai da Puga, transição Caju, controle 120 decimal 8, aciona 5445. Autorizado 350 para Recife, saída Puga da Caju. O Transponder 109-6, retificando 1206 e 445 no Transponder. Apenas o controle, 120.8, reporta para o push, o Chinaman 140. Confirmar, é a Upper 158 para 6140. Sim. Juliette, confirma o estimado para o pouso. Solo, ingressou. Atenção, eu pago 3. O Juliette é um Zulu, atento ao trip fitando o push. Tá livre de táxi até retaguarda mesmo, aguardando para a continuação. Só com tráfego, vai aguardar o Juliette. Uno 260, desça para 2 mil pés, ajuste 1018. Sou autorizado, final LS é feio, é bom estabilizado. 2018 é bom estabilizado, ano 2010. Pronto para o táxi com 63 a bordo, autonomia 4 horas e 20, alterna Porto Seguro. E táxi até através de 612, exceto passagem ao Boeing da Gol, tá no Sai 43, para sair após India, fonte para todos, 86 aqui na Gami I18, 5595. Ok, após o Boeing da Gol, até a Índia. No ponto de espera, chamará Torre 1 no 865-595. Táxi do Gol 1983, tem 105 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna o galeão. Autorizado táxi, Indial, fonte para Torre 8612, que é 1018, Gol no 983. Cliente que libera via Indial, fonte para 8612-1018. Papá Mike, visual local Raposo, já na final no grupo Zulu. Lima Papá Mike, frequência livre, coordenação. Livre, Lima Papá Mike, bom dia, bom trabalho. Levou 738, formação Papá. Pula 738, as identificação chega da Mari, desça para o 050. Mari na 1050. Confirme, foi o... É o Gol no 993? Ok, cheque o rádio, está um pouco baixo de transmissão. Quem está livre, ingresso e decolagem, vento de 100 graus com 1.0S. Quem está livre, ingresso e decolagem, Gol 93. No pódio 3, o Juliette no Zulu. Sim, gente, no corte de frequência, Juliette no Zulu. Nível 100, 1.00 para Ilhéus. Decola pista 1.0, curva direita, saída coral. Controle 1.20, décima 8, aciona 0.23. O transporte é 0.23? Ah, sim. Ok, um acidente autorizado, cola da 10, saída coral, 1.20, outro controle. Novamente pro táxi, espleta no Zulu. São Sapá. Sam 3896, sua identificação, chega da Mari, desça para o 060. 060 na Mari, Sam 3896. Gol 1738, voo ITAP. Vou de ITAP 1738. Após a voz de Mari, ali mantém 5595. Informar para o Mac Juliette, ao ingressar na terminal Aracaju, chame na frequência 120-3. Mike Eco Juliette, está pronto? Ok, Mike Eco Juliette, livre de decolagem, pista 7, vento de 100 graus com 10 nós. 983, decolada 156, chame o controle 1208. 208, bola na 6. Estabilizado, voo no 260. Coluna 260, completa a aproximação final, chame torre 118, decimal 6. 286 graus. Controle Salvador, bola 93. O 193, contato cadastro para o 360, saída da Hélio da Bridge. Sessão 360 da Hélio da Bridge, bola 93. Na porta, seu nome é táxi, estou 186, ainda número 9. Temos área de decolagem, vento de 100 graus, 110 graus com 0,9 nós. Tenta a esteira do 737 decolar na frente. Livre decolagem, 5595. Mike Eco Juliette decolado ao 57, chame o controle 1201. Direto. Copiou, Mike Eco Juliette? Chama 1208, controle, confirma? Afirmo. Gerador legal, faciona e chame pro táxi. Pronto, bom dia, Mike, é que Mike, é que o número PS, quando eu dar a chave, eu posso já falar da barra. Direto. Livre pouso, vento de 110 graus, 1-0 graus. Livre pouso, mano, 2-0. Strip 5595 decolado aos 5-8, chame 1-2-0-8. Bom dia, sua identificação chega da Mari, desça para o 070. Identificou a Mari 070, poderia voar ITAP 5728? ITAP 5728, mantenha a chegada por enquanto. Mantenha 5728. Trip 5595 decolado. Trip 5595, contato radar, sou para 1960, saída da Euleda. Saída da Euleda, 1160. Se possível, 140 como nível final. Gente, aguarde com a coordenação. Aguardo 5595. Autorizado 140. Ascensão, então, 140, grato, 5595. 5595, voe direto Coral. Direto Coral, 5595. 1738, desça para 2 meu pés, ajuste 1018. Está autorizado, final IS, após estabilizado. 2018, reportará, 738. Zero no solo aos 00, no 400, libere e chame solo 219. 219, obrigado. Solo go no 260, liberando. 260, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, obrigado. Primeiro Alfa, chame para ingresso no 7. Sete, três, oito, informa a velocidade indicada. Tá cumprindo aqui, TAP 220 ou abaixo. 3896, reduza para 2009. Reduza para 2009, desça para 3 mil pés, ajuste 1008. 209, 3 mil pés, 1018. Fala da barra, o Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, vai fazer o toque remete de Veracruz? Confirme? Tá, fazer toque arremetido em Veracruz. Não, em Valença. Confirme? Vou atuar em Valença, ó, mais quieto direto. Gente, frequência livre pra coordenação. Chama o Centro Recife, 1251, na alternativa 133, 1225. 71251, 133, 25, 1923, boa.